Seja bem-vindo a mais um episódio do Análise Manga Clube. Eu sou o Luiz Garrido e eu tô com o Leonardo Nicolin aqui. Como sempre. Sim, mas demorou um pouco, né? Porque a vida, esta caixinha de surpresas acabou não colaborando com a gente. É que somos homens de negócio, muitos ocupados, tem... A gente tem muito negócio em New York, você sabe. Tipo, às vezes a gente tem que estar à China pra negociar coisas relacionadas na Lazy It. É muito difícil fazer podcast sempre. É, nossas enterprises. Não, mas a real é porque eu tive a ideia genial de começar um podcast antes da minha semana de prova da faculdade, sabe? Então acabou fudendo um pouco com o tempo. Aí depois aconteceu... Teve feriado e tal aqui e eu fui pra... Pra minha cidade, eu acabei não podendo gravar, aí a gente acabou demorando um pouco. Mas agora vai estar dando tudo certo, que a gente já tá fazendo uns episódios extras e tal pra prevenir isso. Talvez a gente mude de novo a periodicidade, né? Porque... Se a gente aumente um pouco, por segurança. Sim, mas a gente ainda vai discutir isso. Outra coisa também, pra continuar os recados de sempre, né? Assina o podcast pelo feed, pelo qualquer aplicativo, ou no Google Play ou na Apple Store tem um aplicativo pra podcast. Também tem no Spotify, que quando a gente lançou o podcast era uma novidade ter podcast no Spotify, mas agora qualquer um pode colocar lá, mas ainda assim tá lá pra você assinar. A gente também, eu recebi uma notificação que eu não sabia, que agora a gente tá no iTunes também. Eu não pensei que já tava desde sempre, sabe? Mas não, ele não tava, agora tá. Então você consegue assinar também pelo aplicativo da Apple. Mas no geral é isso, vamos começar. Pelo que você pode ver pelo título, a gente vai apresentar um pouco a Jump Square, né? Que é a revista que vai ser a nova casa de World Trigger, que vai ser transferido da Shonen Jump pra Jump Square, pro autor conseguir publicar com uma frequência maior. Afinal, séries mensais, você faz menos páginas por mês do que séries semanais. Exato, porque se vocês não sabem, World Trigger é uma série que saía na Shonen Jump, né? E saiu por vários anos na Shonen Jump, se eu não me engano, deve ter saído de 2013 até 2016 na Shonen Jump. Só que o autor começou a ter muita dificuldade de saúde, a sua saúde foi piorando, e a série começou a ter algumas pausas, até que entrou em um hiato. Depois de quase 2 anos de hiato, a Shonen Jump, juntamente com a Square, anunciaram o transferimento do mangá, que vai sair da Shonen Jump e vai pra revista Square. Que é uma revista mensal. É uma revista mensal, no lugar da semanal da Shonen Jump. Não é a primeira vez que acontece... da Square recebeu mangás da Shonen Jump. Por isso, a Square tá de braços abertos pra chegada de World Trigger. Mas, como é essa casa? A gente pensou, por que a gente não explica um pouco, a quem não conhece a Square, como é essa nova casa de World Trigger? Porque não é será a mesma coisa que publicar na Shonen Jump. Tem mangás diferentes, tem uma dinâmica diferente. Como é essa nova casa que o autor terá que se adaptar? A gente vai começar primeiro apresentando um pouco sobre a revista, que ela começou como uma sucessora espiritual da Monthly Shonen Jump, que é uma revista que acabou no começo dos anos 2000, que com periodicidade mensal, e as séries lá eram publicadas com o selo da Shonen Jump, e ela tinha, o departamento editorial era o mesmo, eu acho. Exato. E a Jump Square começou mesmo como uma sucessor espiritual dessa revista, tanto que algumas séries que não acabaram na Monthly Shonen Jump acabaram sendo transferidas para a Jump Square, que era Claymore, Tegami Bate, que é a Letter B, e uma que sai até hoje, que é o Gag Manga Biori, né, que sai agora como um Gag Manga Biori GB, só que ainda é a mesma série, ele só mudou o nome. O que aconteceu foi muito simples, a revista anterior não estava fazendo muito sucesso, não estava vendendo o que eles esperavam, e eles decidiram fazer uma reformulação na revista, na equipe, dando mais independência, e praticamente cancelaram quase todos os mangás da revista mensal, salvaram só 4, e transferiram esses 4 para a nova revista, que seria a Jump Square reformulada, mais independente. Por isso a Jump Square nasceu em 2007, é uma revista... bastante nova. Relativamente nova. Sim, muito nova. Ela fez agora 11 anos. Exato. Então, a maioria dos mangás do momento que nasceu a revista já terminaram. Atualmente, como o Luiz disse, temos só o Gag Manga Biori, né? Sim. Que GB, que agora é o GB, a segunda parte. De resto, todos já terminaram. Mas teve alguns famosos, como o Claymore, que passaram na revista, Tegami Bate e tudo. Por isso, é uma revista que é respeitada no Japão. Tem um ar de novidade, porque é uma revista que usa muito folhas mais limpas, um traço mais digital, mais moderno. O Jump Square quer dizer, tipo, Supreme Quality. Porque, exato, igual o Nicolin falou, a revista geralmente, tipo, a Weekly Shonen Jump, ela sai com papel jornal bem basicão, assim. Que não papel jornal que era usado em mangá no Brasil, mas papel jornal de jornal mesmo. Aquele todo sujo, manchado. É, com páginas com cores diferentes, páginas amarelas, rosas e tal. É, na Jump Square não, a Jump Square tem um papel com uma gramatura muito maior, ela tem muito mais páginas coloridas por edição, é uma revista muito mais grossa, além do fato dela ser mensal, mas também de pelo papel ser superior. A própria capa é mais dura, mais robusta, com a qualidade melhor. É, tem toda essa meio que... esse atenção com a qualidade. Premium. É, sim, esse ar meio premium, desde sua concepção, ela sempre teve esse pensamento, tanto que o nome que a gente falou é Jump... Supreme Quality. Que é, vem do SK. É SQ. SQ. Porque vocês vão ver que muitas vezes a Jump Square, na verdade, é escrita como Jump SQ, né? Que é Supreme Quality. É tanto que na revista, dentro do Q sempre tem escrito Supreme Quality Manga Magazine. Exato. Por isso é uma revista que traz uma qualidade muito maior. Por isso os autores tendem a ter muito mais cuidado com o traço quando eu tô na Jump Square, ok? É, muito sim. Cuidado principalmente com a digitalização pra deixar uma ideia de revista moderna. A gente, como a gente tava vendo um pouco antes do podcast, praticamente não tem quase nenhum mangá que... A gente, pelo menos, não viu nenhum mangá na Jump Square que não era digitalizado, que usava um traço mais tradicional. Sim, um traço mais limpo também. Exato. Por isso, é uma revista focada pra um público jovem, adulto. Sim. Ela ainda, mesmo ela sendo do gênero shonen, ela tem algumas séries, cenas mais violentas, graficamente mais pesadas que a Shonen Jump. Tem bem mais. Uma sexualização muito maior que a Shonen Jump. Sim, sim. Tipo, igual falou, To Love Ru saiu na Shonen Jump. To Love Ru Darkness, que é meio que a continuação, é uma versão muito mais pesada e saiu na Jump Square. Platinum End, que é do Takeshobata e do Tsugumi Oba, também sai na Jump Square, que ela tem uma temática muito mais violenta do que outras séries da Shonen Jump, mas ainda assim elas são shonen, ainda assim elas são voltadas para o público jovem. Exato. Mas agora também é um jovem adulto. Porque por mais que visualmente sejam mais violentas, em termos muitas vezes de roteiro, a gente pega pra mente o Ari, Seraph of the End, Souzei no Omi Hoje, A Ono Exorcista. Esses mangás que depois vamos comentar cada um separadamente, né? Eles podem ter até cenas mais pesadas, mas mesmo assim, tem um tipo de humor, tem um tipo de tratar certas temáticas, né? De uma forma mais. Que é de agrado jovem, ao público infantil. Jovem. Sim. Por isso, na revista tem muitos mangás importantes, entendeu? Mangás que talvez vocês até conheçam. E que vocês não sabiam que faziam parte da Jump Square. Por isso, pra vocês conhecerem um pouco, né, um pouco dessa nova casa de World Trigger, vamos apresentar a vocês cada um desses principais mangás. Obviamente, alguns mangás, sim, por exemplo, aqueles que estão quase certo que vão ser cancelados, vocês podem conhecer lendo a minha análise na Toque, que eu escrevo todo mês, análise da revista. Por isso, só seguindo a Toque, vocês vão poder conhecer um pouco mais da revista e até de outros mangás e outros detalhes desses mangás que a gente vai comentar. A gente vai comentar agora mais superficialmente cada mangá presente na Square. Uhum. Falar das vendas, falar do estilo dele. Não vamos, sim, dar spoilers. É pra você entender um pouco a vibe da revista em si. Não, a gente não tá nem comentando um pouco sobre a série, sobre as séries em geral. O que tanto tá que, acontecendo tipo, eu não leio, na série? Eu acho que das atuais, eu não sigo nenhuma dos capítulos atuais. Eu leio várias séries da Square, mas não leio nenhuma, não tô... colada nenhuma com os atuais, assim. Tem algumas que eu também não leio, entendeu? Que eu não li nenhum capítulo, na verdade. Eu li, sim, os três primeiros capítulos para saber como é. Uhum. Com o Kemono no Jiren. Por isso, a gente vai comentar sobre do que fala a série, por que tá nessa revista, o futuro dessa série e como pode ser até, inclusive, com algumas vamos comentar a relação dessa série já presente com World Trigger, que vai chegar pra impactar a revista. World Trigger vai chegar impactando a revista. E vai impactar como? Primeiro a gente conhece os mangás pra saber como vai impactar. Correto? Por isso, aí vai numa ordem mais crescente. Vamos falar dos mangás que vendem de menos, ou são promissores, ou porque simplesmente vendem pouco, né? E vamos conhecer a série? Vamos comentar, Luiz? Então vai, vamos começar comentando, né, sobre as séries. Vamos começar pelas que vendem em média 50 mil cópias, né? Que primeiro vamos falar sobre Gag Manga Biori, né? Que clássico. Igual a gente falou, sim, é um clássico. É, agora ela chama Gag Manga Biori GB, como eu acho que eles fizeram isso meio que pra reiniciar os volumes, pra atingir um público novo, só que continua sendo a mesma série que vem desde a Jump, que é uma série mais de comédia, curta, capítulo com poucas páginas e tal. Exato, é muito interessante Gag Manga Biori. Eu considero o pilar das comédias da revista, né? A série, ela tem uma popularidade incrível por mangá de comédia, já teve um anime, teve muitos capítulos, inclusive, um anime produzido pela Toei Especial. Depois teve um outro canal, um outro estúdio, vários outros estúdios, na verdade, tipo Estúdio Dean, outros que não me lembro, lançaram os demais capítulos dessa série, ok? O do anime da série. Ah, sim. E por isso é uma série que, mesmo tendo poucas páginas por capítulo, mesmo tendo um lançamento mensal, por isso é uma série sim, conseguiu agradar o público tanto que decidiram produzir o anime dela. Um anime que teve vários capítulos. Sim, ele teve várias temporadas, ele teve 4 temporadas. Exato, temporada que eram capítulos, na verdade, pequenos, tipo de 10 minutos, que estavam no canal infantil e que fizeram muito sucesso, por isso. Assim, dá pra ver que é uma série bem, bem estabelecida na revista, né? Ela vai durar o tempo que ela quiser, porque é uma comédia, como a gente falou, ela tem menos páginas por edição. Provavelmente ela segue aquele estilo de série de comédia infinita, sabe? Como Kotikami e tal, que você não tem nenhuma progressão de personagem, então ela pode durar o tempo que ela quiser. Exato. Eu acho que é muito isso. Ela vende muito bem pra uma comédia, né? 50 mil cópias é muito. Principalmente pra Jump Square, que tem uma expressão muito menor que a Shonen Jump. Onde 50 mil cópias já é considerado um sucesso. Na Shonen Jump, a série ainda corre risco de cancelamento. Uma comédia na Shonen Jump, quando vendia 50 mil cópias, também era já considerado um bom resultado. Ver o Gag Manga Biori na Square, que é uma revista muito menor, eu diria. Cerca, pode chegar até... Por um período, chegou a ser 10 vezes menor, vendia 10 vezes menos, por um certo período. Uhum. Atualmente, acho que vende 5 vezes menos. Quanto o grande é Square, 50 mil cópias pra uma comédia é ótimo. Uma comédia que principalmente tem um traço simples, entendeu? Não é um traço que você... A pessoa vai ver Gag Manga Biori Gibi por traço do autor. É um traço infantil, muito simples. E é um mangá que tem poucos capítulos e não tem sentido algum. É uma comédia nonsense. Sim, sim. Mas sobre essa série é isso, assim. Ela vai ficar o tempo que ela quiser, né? Ela tá desde o começo da revista e vai continuar assim. É o pilar das comédias da Square. Sim. Continuando, a gente tem Koemono de Ren, que também vende em média 50 mil cópias, que é mais um Battle Shonen, né? Eu vi um pouco da Raw dela e ela não me chamou muita atenção. Eu até comentei antes que eu tinha certeza que ela ia ser cancelada, então eu nem dei muita chance pra série. Mas ela tá firme e forte aí na revista, tá forte, né? Já tá com... entendeu? Os editores não estão confiantes sobre a série totalmente. Ultimamente os editores estão voltando a classificar mal a série, ok? Sim. E porque eles não estão acreditando que a série vai continuar aumentando de vendas. Mas o seu início foi explosivo. Jiren agradou os leitores da revista, começou muito bem. Os editores deram muita página colorida, ainda estão apoiando a série, mas não apoiando como apoiavam no início. Estão tentando apoiar mais uma outra série que a gente vai comentar no futuro, que é Moriarty. Se você estiver interessado em conhecer um pouco de Jiren, né, já que é uma série emergente na revista, tá em ascensão, é uma série que, como a gente falou, mistura um pouco o shonen, né, e conta a história de um garoto, ok, que odiava estar com pessoas ao redor. E esse garoto acaba conhecendo uma investigadora especializada no oculto, que acabou de chegar na sua cidade pra investigar por que tantas pessoas estavam morrendo naquela zona, principalmente no castelo. Lendo a história, vocês vão entender melhor. E eles acabam se conhecendo. Jiren tem um fator um pouco romântico, não chega a ser um romance, mas tem aquela relação entre garoto e garota, entendeu? Que pode fazer um pouco chip, né? Tô chipando, né? Como assim? Sim. Como dizem. Como os jovens dizem. Exato. Esses jovens. Por isso, se estiver interessado, é uma série que mistura o oculto. O oculto é sempre muito presente na Square. É uma revista que ama o oculto, né? É uma série muito interessante. Eu tenho que ter cuidado, porque os editores são meio indo mais lentamente com ela agora, porque não tão confiantes que vai continuar aumentando de venda, mas vende muito bem, tem poucos capítulos. Se não me engano, deve ter uns 28 capítulos. Ele tem 24 capítulos. Se você estiver interessado em alguma coisa mais oculto em si, pode ser interessante, é um shonen interessante. Sim, não tem nenhum mínimo interesse. Não é um inimigo de Trigger, por enquanto. Uh-huh. Sim, aí depois com 50 mil a gente tem Dokyo Hentai Heroes, que é um meio com um trocadilho que tem, tipo, heróis e Ero. É uma série de Etch. O estilo de Etch dela é tipo nível To Love the Darkness, pelo que eu vi das Rawls. Se vocês não conhecem To Love the Darkness, era um mangá que tinha um Etch um pouco pesado, entendeu? Mas não pesadíssimo, sim, hentai. Comparado com o Yuragisono, Yuna-san, essas coisas, era muito mais pesado. É muito mais pesado. Esse autor, ele já é um autor veterano, ele lançou outro mangá de Etch na Jump Square, que era Mew and I. Sim, eu também nunca me interessei por ele. Assim, eu não curto muito Etch, então, nem no eu, geral. Isso, mas, né? Se eu não me engano, esse o mangá anterior tinha uma polêmica que ele tinha muita criança com cena de Etch. Tipo, de 10, 12 anos. Sim, a personagem principal era uma criança com superpoderes, né? Ah. Que era praticamente Etch puro. Então, a série que foi cancelada em 6 volumes, inclusive, ela, se eu não me engano, ela tinha sido cancelada. E essa parece que tá. E essa, a série atual dele, que é do que o Hentai Heroes, ela parece muito mais. Tem muito mais chance de continuar do que a outra, né? É importante dizer que foi cancelada com 6 volumes, significa que não foi cancelada imediatamente na revista anterior. Sim, sim, ela durou um pouco. Ela ganhou até capa e tal. Não sei se ganhou capa, mas certamente ganhou muitas páginas coloridas. Ela foi bem recebida no início, entendeu? Ela teve uma boa recepção, não vendeu super, mas no público, o público gostou. Simplesmente foi uma série que acontece muito na Jump Square, muito importante vocês saberem. Vendeu bem no início, passa o primeiro ano, começa a vender mal, entendeu? Sim. A gente tem muitos mangás que aconteceram isso. Então, o primeiro ano de sobrevivência da Jump Square, mesmo que o mangá venda bem, que é o caso, por exemplo, de Kemono no Jihei, não significa que vai ser um sucesso. Sim, inclusive, só como adendo, acabei de ver aqui que o autor de Kemono no Jihei, ele é um veterano também, ele lançou na Shonen Jump o mangá Hokenshitsu no Shinigami, que teve 10 volumes e foi cancelado lá. Ah, também. Sim, ok, eu lembro um pouco desse mangá. Eu fui pesquisar aqui só por curiosidade. Não sabia disso, uma informação que eu não sabia. Kedovania, Persovania. Não sei se tem sentido em português. Mas voltando assim, Dokyo Hentai Heroes, ele é uma série de etch, se eu não me engano, são tipo... É um garoto e um grupo, mais um grupo de várias meninas, tipo um harem, que eles têm que lutar contra monstros, e pra eles conseguirem um poder, eles têm que fazer cenas de etch. É um rolê assim, da Raw, do que eu lembro, era isso. Assim, mangá de etch é muito simples o roteiro. Temos que encontrar um motivo para que os personagens fiquem seminuas. Então, o roteiro é inventar um motivo para ficarem seminuas. É isso, Matt. Desculpa pelo descaso, é que eu realmente, tipo, não conheço a série e tal, e... É realmente sobre isso. É uma série de etch que tá em ascensão na revista. Se você gosta desse estilo, desse etch mais ligado pro To Love the Darkness, é uma boa pedida, né? Que ela parece estar vendendo bem, ganhando muita página colorida e tal. Se eu não me engano, ela ganhou capa recentemente também. Exato. O público da Jump Square é um público que gosta de etch. É simples. Sim. Entendeu? É um público que compra esse produto. Por isso, pra revista Jump Square, é importante que tenham mangás que entreguem esse conteúdo ao público. Que é um público mais jovem, adulto, como eu disse. É um público, muitas vezes, onde os hormônios estão começando a ficar muito ativos. Então, é um público que gosta desse conteúdo. A mão tá peluda lá, tá na hora. Exato. É o público da mão ativa, né? Sim. Então, é necessário pra revista pra vender. Sim, sim. Que tenha isso. Não é um tipo de mangá que eu gosto, mas se a gente analisa de lado capitalista e analisando os japoneses, né? Uhum. A Jump Square precisa desse tipo de mangá, e como Dokyo Hentai parece ser um bom mangá do gênero, pra quem gosta do gênero, pra quem não gosta é um mangá bom. Sim. Pra quem gosta do gênero, tá subindo bem de venda, um etch em ascensão. Aí, continuando, a gente tem Konohto Tomare, que vai ganhar um anime, vai ser o próximo mangá da revista a ganhar um anime depois de muito tempo, que ele já tem 18 volumes. É, inclusive, uma coisa curiosa sobre ele é que a autora, né, do mangá, antes de lançar esse mangá em específico, ela era uma autora de shoujo. Esse é o, acho que eu acho que é o primeiro mangá shonen dela. Sim. E dá pra ver que o traço, ele é muito mais, ele lembra muito mais mangá shoujo do que mangá shonen. Não chega a ser uma surpresa pra quem lê já o Kono Otomare, não? Porque o mangá tem muita influência shoujo, mas muito. O traço é shoujo. Sim, o traço é bem parecido. Mas se você ver a história sobre esses jovens que vivem nesse clube que toca música tradicional japonesa, né? Você já leu o mangá? Esse é um dos que eu tenho interesse, muito interesse de ler, só que eu ainda não li. Eu não li todo. Kono Otomare conta a história de jovens que participam de um clube que só tocam essa música tradicional japonesa, que eu ainda não lembro o nome, que tem instrumentos um pouco únicos, entendeu? Enquanto eles tocam e tudo, eles vão se conhecendo, vão maturando, vão vivendo essa vida escolástica, entendeu? Ah, sim. Por isso... Ele não é um rolê mais... Ele não é um negócio mais de competição, não, ele é mais de slice of life. Quase não tem competição, tem mais espetáculos. Ah. Tem competição de vez em quando, sim, mas entendi. Não tem. É alguma muito... É sobre a vida. É um mangá sobre a vida. Ah, é um slice of life, um romance, drama. Exato, e tal. Onde tem como base musical, uma grande base musical. Sim, e romântica, e tá sendo... tem romance na história. Mas, tipo, Kono Otomare tá sendo muito falado agora porque ela vai ganhar anime. E foi exato. Bem curioso, porque fazia muito tempo que a gente tava esperando esse anime e não saía. A série é de 2012 e ela sempre vendeu bem e, tipo, todo mundo, a gente sempre ficava esperando isso. E agora, com 19 volumes, ela vai ganhar o anime. Vai ser em abril, inclusive, pelo estúdio Platinum Visio. O diretor é novato, tem... tudo pra dar errado, mas eu espero que funcione. Vamos na fé que vai dar tudo certo. Uhum. Mas se eu não me engano, na staff também tinha uns nomes bem conhecidos. Assim, agora de cabeça eu tenho não medo, vou é pela temporada, aqui. Cara. A temporada de abril vai ser pauleira próximo ano. Ah, sim, pior, né? Tem isso também. Shingeki no Kyojin, tem Kimetsu no Yaiba, e depois tem outro mangá bem pauleira. É que, igual eu penso, sequências geralmente não competem. Eu acho que o público de sequência e o público de séries novas é um pouco diferente, sabe? Isso é verdade. Mas tem muita série nova também que vai sair lá, então... Que abril geralmente é a temporada que tem mais investimento. Abril e outubro é pesado. Sim, mas a gente vai... só que eu acabei de ver staff aqui e não conheço ninguém. Eu não manjo muito de anime, então vamos pular essa parte. Mas, basicamente, quando o Otomare vai ganhar um anime, eu espero muito que funcione e tal, que mesmo eu não tendo lido a série, ela parece um estilo que eu quero que se apareça mais, que se consagre mais em revistas shonen. Então, eu tô torcendo pra ela, eu vou ler antes do anime sair também pra pensar um pouco. Faz bem. Pra ver um pouco se eu gosto ou não. E vamos continuar agora? A média de venda dela, igual eu falei antes, é de 80, 90 mil cópias, mais ou menos. É uma média já alta para a revista. Tá entre as séries mais vendidas. Mas agora, as próximas séries são todas séries que a Jump Square já tem um tratamento muito especial e já, tipo, são uma das principais séries da revista. Exato. Agora, continuando, a gente tem um novato também que tá numa ascensão muito rápida, que é Yukoku no Moriarty, né? Que tem uma média de 100 mil cópias. Que é basicamente uma releitura de Sherlock Holmes, né, a série. Exato. Uma versão japonesa de Sherlock Holmes. Com uns caras meio bonitão, né? Sim. E lembra muito um pouco Fujoshi, em estilo, mas é uma série muito interessante, muito inteligente, e com bons aspectos de investigação. Por isso faz jus a Sherlock Holmes. Não é uma super Sherlock Holmes, mesmo porque Sherlock Holmes tem muitas investigações de Sherlock Holmes que você disse é só isso. Mas tem capítulos de Sherlock Holmes que são fantásticos. A série fica no meio termo entre aqueles capítulos que você dizia que porra é essa, eu perdi 5 minutos da minha vida lendo um capítulo que não leva em nada, porque se passava 5 minutos você terminava um capítulo de Sherlock Holmes, pra ficar naquele meio termo entre os melhores capítulos de Sherlock Holmes e os capítulos... Uhum. A série, ela fala no título dela, quando sai uma página colorida e tal, que é baseado na obra de Arthur Conan Doyle, né? Exato. Que é o autor de Sherlock Holmes. Inclusive, uma coisa que eu acabei de descobrir agora é que o Yukoku no Moriarty é lançado por uma dupla. Ah, isso eu não sabia. E eu não sabia. Ah, é verdade, eu tinha esquecido, é de uma dupla, é verdade, é de uma dupla. Aham. E quem escreve é o mesmo cara que escreveu o Stars na Shonen Jump. Sim, sim, fantástico. E ao Yonid Skill. Eu pensava que ele desenhava também, sinceramente. Não, não, não, Stars ele saiu como dupla. Como dupla? Desenho de Stars lançou um. Eu acho que a última coisa que ele lançou foi uns one shots com o Nishu Ishin. Mas ele não. Ele, ah, não, porque quando o de Stars não fez tipo How You Need Skill com o Obata não, que desenhou? É, o Obato que desenhou, mas o cara fez o roteiro. É, ele o fez roteiro, ele fez Steel, o roteiro, né? Stars, é, Stars e Moriarty. Mas, tipo, ele, só lembrando, esse cara fez Stars, fez How You Need Skill, e depois agora fez Moriarty, né? Sim. Eu pensava que Style era desenhista, não me lembro. Minha memória tá falhando. Não, o desenhista de Stars, a última coisa que ele lançou foi o one-shot com o Nishio Ishin, que saiu naquela coletânea em 2014. Ah, ok. Inclusive, era um, foi, se eu não me engano, foi meu one-shot favorito daquela coletânea, que era um romance meio bobinho assim, mas era divertido. Mas, voltando pro Moriarty, mas, né, bem, Moriarty, pra quem gosta de Sherlock Holmes, na verdade não é sobre Sherlock Holmes. O nome já você percebe, quem conhece Sherlock Sim. Holmes percebeu que tem o nome Moriarty ali. Moriarty é o maior vilão de Sherlock Holmes. Sim, o professor é Moriarty. É o arqui-inimigo de Sherlock Holmes. Não é presente em todas as histórias de Sherlock Holmes, a maioria das histórias de Sherlock Holmes não tem Moriarty, mas nas maiores histórias tinha Moriarty, o arqui-inimigo. E esse mangá tem como protagonista Moriarty e explica a história de Moriarty, suas motivações e como ele conseguiu se tornar um dos maiores criminais do universo de Holmes. Ah, sim. Bacana. É, por isso é um lado diferente da história. Agora Sherlock Holmes é o vilão. Ah, legal. Eu acho bem bacana, assim. Eu gosto muito de investigação dos meus gêneros favoritos. Tanto que, tipo, a série da BBC do Sherlock é uma das minhas favoritas, se não a minha favorita. E eu tenho que ler essa também. Eu percebi agora que eu não leio a maioria das séries da Square, que agora, passando pras que vendem mais, aí eu vou ter mais coisa a comentar. Mas agora, chegando aqui numa série que vende em média 100 mil cópias, né? Que é uma continuação de uma série da Weekly Shonen Jump, como foi o super citado To Love the Darkness, é The New Prince of Tennis, ou Shin Tennis Oji-sama. Que, inclusive, só pra fazer um parêntese, a gente deu uma olhadinha no último capítulo que saiu, eles estavam jogando tênis em cima de um cavalo. Sim. E eu acho que isso já é maravilhoso, já é o bastante pra você ir e ler Prince of Tennis. Prince of Tennis é galhofa, entendeu? Começa sério, sim, né? Sim, mas no momento que ele tava escrevendo o mangá, eu acho que o mangá tava consumindo ele. Enquanto mais ele escrevia, mais ele perdia a sanidade. E ele vai entrando na insanidade, até entrar numa galhofa total, você vai ver buraco negro no meio de luta de tênis. Agora tem um cara em cima fazendo tênis no cavalo, que pra mim é genial. Quem nunca pensou? Sim, mano, que coisa maravilhosa. É maravilhoso. Sobre a série em si, ela é a continuação de The Prince of Tennis, uma continuação direta. É, o mangá, o The Prince of Tennis, eu li mais da metade do mangá. Eu li, na parte que eu parei, ele tava começando a ficar galhofaço, que eu tava lendo em português, aí ele parou o português e tem que ler em inglês, eu parei, sabe? Mas, assim, ele tava divertido, assim, não o estilo de série de esporte que eu mais gosto. Porque, igual falou, no começo, ela ainda não tinha descaralhado, só que ela ainda tinha aquele negócio de, ah, não, esse personagem é muito cool pra fazer essas coisas e tal, e o personagem principal é um cara meio blasé, que é sempre um fodão, e eu não acho isso muito divertido, sabe? Agora eu tenho que me forçar a ler pra chegar na parte que a série vai descaralhar, sabe? Mas, assim, do que eu vejo, assim, se você tá esperando uma série de esporte mais parecida com... Ela é mais puxada pro absurdo, como muito mais puxada ao absurdo do que foi Kuroko no Basket, High Shield 21, assim, ela é casa do caralho, sabe? Sim. Ela não é uma coisa, ela não tem uma vibe muito parecida com Haikyuu, igual, tipo, séries de esportes um pouco mais sérias, que é o estilo que eu mais gosto. Exato. Mas, assim, ainda assim é um mangá divertido, do que eu li da série, da primeira série. Sim, ele já nasceu com uma série de esporte exagerado. Prince of Tennis nunca tentou representar a realidade do tênis, nunca. Sempre foi um pouco exagerado. Só que esse exagero vai aumentando com o passar dos capítulos até chegar nesse nível surreal que é fantástico, entendeu? Então, se você gosta de tênis e você quer ver uma série que respeita muito bem o tênis, eu não conselho. Vai ler Baby Steps. A série correta pra ti. Mas se você... Baby Steps é muito bom, que respeita bastante o tênis, é uma das minhas séries de esportes favoritas. É, Baby Steps é fantástico. Se você gosta de Battle Shonen e que porra, mano, sabe o que ia ser legal com mangá de luta? Tênis. Pode ler Prince of Tennis. Sim. Assim, é uma série que eu realmente, depois de ver o cara jogando tênis em cima de um cavalo, eu quero acompanhar. É genial, merece um não, Oscar. Não, na moral, se pá, eu vou pular, eu não vou ler a série, eu não vou ler o Prince of Tennis mesmo e vou pular já pra continuação pra ler. Vamos ver aí depois. Continuando. A gente vai chegar agora pra séries que eu acho que são as mais famosas no público ocidental, que são, em sua maioria... Não, são todas... São os Battle Shonens da revista, né? São os medalhões, que tal como a Shonen Jump e suas principais séries são Battle Shonens. Então, começar agora a falar sobre o que vende menos do que vende mais. Então, agora continuando, a gente vai comentar sobre Platinum End, né? Que é a série nova dos criadores de Death Note, né? Do Tsugumi Oba e do Takeshi Obata. Ela tem uma vibe bem meio Death Note piorado. Ela é um Death Game entre escolhidos por Deus e quem assumir vai ser o novo Deus. Isso parece Mirai Nikki, inclusive. Parece muito. Mas inicialmente eu me lembro que a ideia não é criativa. Comum, não. Porém, mesmo assim, tinha potencial de virar um mangá foda, né, pra Platinum End. Sim, tinha. Inclusive, quando estreou, vendia muito bem. Estreou muito bem. Ainda vende muito bem. Todo mundo tava ansioso por Oba e Obata juntos de novo, não era da 2012 que não estavam juntos quando terminou Bakuman. Então, a série, ela começou vendendo muito bem, sempre. Ela ainda vende muito bem, só que ela teve uma diminuição de cópias. Ela vende atualmente 120 mil unidades. Ela vendia mais no começo, né? Exato. Eu acho que chegava a 200 mil no final. Sim, eu também acho. Então, tá tendo queda de vendas. Explodiu, inicialmente, todo mundo curioso. O pessoal abriu a página, começou a sentir um cheiro de merda que tava saindo daqueles volumes, sim, né? É que é uma merda tão bonita, né? Porque o traço do Obata é tão bonito. Sim. Merda tão da hora. Se o Obata bota a merda dele no restaurante, você come. Depois você desiste, né? Mas é muito bonito o Platinum End, ok? Você não dá pra duvidar do traço. A série, eu acho que ela tem o defeito que ela tem um conceito simples, que no primeiro capítulo são capítulos, inclusive, com muitas páginas, né? Tem mais páginas que a maioria, tem sempre em média 60, 80 páginas. Só que uma coisa diferente, e é inevitável a gente comparar com Death Note e Bakuman, uma coisa que eu acho que pecou muito nessa série foi, primeiro, a progressão da história em si. Eu não acho ideias criativas e interessantes, até onde eu li. Os personagens, eu não vejo nenhum carisma neles. Nenhum. O protagonista não tem o mínimo de carisma que o Light ou o L teve, ou o Mashiro e o Takagi tiveram. Sim, o elenco em si, o cast em si, é bem fraco. Acho que o mais interessante é um anjo que tem lá na série, que é aquele anjo do Light depressivo, que eu disse no protagonista também. O Mirai. Eu acho uma Platinum End uma série ruim. Eu não recomendo Platinum End. Eu não sei o que o Nicolinho acha sobre. Eu meti pau em Platinum End já no primeiro capítulo. Tinha esperança. Eu não posso dizer nada, porque se a pessoa ler minhas primeiras impressões, eu tava metendo pau dele no primeiro capítulo. E eu, que sou uma pessoa que é extremamente fã de Death Note, que me conhece da Naruto Project, que eu era um dos membros da Naruto Project, participava muito totalmente no Orkut da Naruto Project, né? Nossa. Eu tava como L na Naruto Project, entendeu? E eu gostava muito de Death Note, eu gosto muito de Bakuman. Bakuman, eu gosto muito de Death Note. Bakuman, eu tenho um problema muito sério com os volumes finais. Eu acho que, inclusive, o anime foi até melhor que o mangá, porque ele cortou umas coisas meio bosta que teve nos volumes finais. Mas, assim, no geral, eu também gosto muito das duas séries. São duas séries, tipo, Bakuman, eu comecei a acompanhar Toque depois por Bakuman. Depois de ter visto em Bakuman isso, eu fui pesquisar mais, sabe? Então, assim, é uma série que eu tenho, mesmo sendo que tem vários problemas, eu tenho muito apreço por essas séries. E Platinum End tá me fazendo achar que Death Note nem era tão bom assim. Tipo, eu tenho que reler, porque eu tô começando a pegar raiva de Death Note. Começa a duvidar também. É tipo, como eu disse, eu gostei muito de Death Note, um dos meus mangás preferidos. Gostei muito de Bakuman. E fui com hype absurdo em Platinum End. Eu tenho que assumir, fui com hype absurdo. Chegando ali, eu quebrei a cara. Pra mim, o maior problema de Platinum End é que às vezes ele bota um drama desnecessário. Sim. Entendeu? É dramático, mas você não liga pros personagens. Você tem zero carisma de personagem. A história progride muito rapidamente em certos momentos, sem ter nenhum desenvolvimento interessante, com escolhas clichês. E aí ele coloca um momento de drama, que é pra te chocar, pra te deixar triste ou pra coisa que não tem impacto, porque você não tá ligando pra história. Um drama só funciona se você liga com a história. Se importa com a história. Do primeiro capítulo, aquele drama todo da família dele, eu tava cagando e andando, entendeu? Porque eles não souberam desenvolver bem nenhum personagem principal. Como eu posso me importar com o personagem? Como eu posso me importar com a família do personagem? Eu não vou me importar, entendeu? Por isso, Platinum End é chato. É ruim pra mim, porque eles vão no caso dramático que não funciona, porque a história, a estrutura da série é ruim, é mal feita, é mal escrita. Eu começo a duvidar realmente que Death Note era bom, porque eu fico olhando e dizendo que esse cara tá escrevendo o quê, né? Sim, velho. E igual você falou, tem horas que a série tem... É muito rápido, muito puxado, você nem entende o que acontece. E tem outras que eles ficam, tipo, 10 capítulos num arco com um personagem que ninguém liga. Tipo, teve um capítulo de 80 páginas com um cara. Tipo, do nada, o capítulo foi só dele. Ele não tinha aparecido antes. E, tipo, ele é o personagem menos carismático do universo. E foi um capítulo de 80 páginas só com ele seguindo a vida de merda dele. Sim. Mano. Aí você se pergunta, mano, o que eu tô fazendo lendo essa série? Sim, por isso que eu parei de ler, porque é ruim. Gente, assim, eu acho, é bom ser honesto e eu não recomendo Platinum End nunca. Nem eu. Nem com uma arma apontada na minha cabeça. É muito ruim. É, mas ela vende bem, ela ajuda bem a revista e tal, ela é uma das principais séries. É uma mas série é ruim, importante. Não leio. Pra revista, porque os Sim. autores têm nome. É Sim, Oba mas Yobata. É uma bosta. Por isso você vende simplesmente porque é Oba Yobata. Sim. Pra revista, analisando o lado capitalista, é uma série que deve continuar. Eu não torço pra que Platinum End termine, eu torço pra que continue por muito tempo vendendo bem. Eu quero que não, ainda eu quero que morra essa porra porque pra eles lançarem um lugar melhor. Puta que pariu, velho. Não, tem que acabar. Não. Eu quero que acabe logo. Você sabe como eu analiso a Toca. Eu não analiso o mangá pela qualidade, eu analiso pelo lado capitalista, porque eu não sou capitalista, mas a revista tá... é. Não, mas, velho, tá diminuindo de volume. Tem que acabar pra eles lançar um troço bom de novo. Não, por enquanto tem outros mangás pra ser cancelados. Ou sei lá, interna o Oba no hospício e deixa o Obata desenhar um negócio bom. Tem Demon Tune que tá vendendo 2 mil cópias, 500 mil cópias tá vendendo Demon Tune. Ele não pode cancelar Platinum End tendo Demon Tune que até sim. se eu desenhar um folho em branco não, e danço sim. na Shonen Jump vende mais, entendeu? Não, sim, não. Tá. mas tá aí, tá. Então essa é Platinum End, ela vende... Ela vende bem, ela vende 120 mil unidades, só que ela vendia mais, ela tá diminuindo. Exato. E a cada volume que lança, ela diminui o número de vendas. Não, mas sobre a série é isso, a gente dentro da sinopse é tipo um Mirai Nikki tunado. É, agora, começar a falar sobre os Battle Shonens, né? Primeiro a gente tem Sou Sem Nome Oji, que vende em 120 mil cópias, em média. Ela é uma série... É uma das principais séries da revista, é um Battle Shonen, né? O autor, ele é um veterano, ele lançava antes disso uma série de comédia com etch, ação na revista, que era Bimbo Gamiga. Eu nunca li, ela tá completamente traduzida em inglês, então quem tiver interesse. E essa série é uma das mais famosas no ocidente da Jump Square, sabe? Ela teve um anime de 50 episódios pelo Estúdio Pierrot, que teve muito filler e tal. Ele até pegou uns personagens que ainda nem tinha saído do mangá. Mudaram, e agora ela tem 17... Mudaram um pouco a história, botaram personagens Sim. novos também. É, agora ela tá com 17 volumes atualmente. E assim, é uma série que eu li, essa é uma das séries que eu leio. Eu li até mais ou menos o capítulo 40, 50. Ela tava assim, um Battle Shonen bem padrão, só que ela ainda tinha um carisma, ela ainda tinha uma originalidade, sabe? Assim, na forma de... Nas lutas e tal, ela ainda tinha um pouco de carisma, originalidade. Eu acho... Eu parei de ler porque pararam de traduzir, aí voltaram a traduzir, eu não continuei lendo. Eu escrevi as primeiras impressões, eu elogiei a série nas primeiras impressões, né? Tô começando a ficar velho porque eu tô começando a escrever, percebendo que tô escrevendo primeiras impressões de uma série lançada em 2012. 57 capítulos mensais. Pra mim é uma série muito boa. Ela não me surpreende pelo que é único. Eu não diria que Soul Sei é única como série, entendeu? Uhum. E ela é boa no clichê. Ela faz uma história quadrada, bem amarrada, com um personagem muito carismático. Pra mim, o ponto forte de Soul Sei são os personagens. Sim, sim, sim, são. Vai no oculto, na área dos exorcismos, a série, que é uma área que... Que inclusive é um tema, muito, muito conhecido nessa revista, que é o capeta, né? Que pra frente você vai ver que só tem capeta. Mas a série é uma série sobre... Conta a história sobre os exorcismos das Estrelas Gêmeas, que são meio que dois exorcismos destinados a criar um filho, a ter um filho que no final vai ser vai salvar o mundo dos demônios, sabe? E aí a história segue os dois protagonistas desde o que eles estão no fundamental e vai tendo altos time skip e tal. O mangá agora tá bem pra frente. Que eles também têm meio que um rival do lado dos inimigos e tal. Assim, é uma série bem interessante. Eu gosto, velho. Eu não, igual eu falei, eu não li porque parar de lançar e depois voltar a lançar, mas é bem divertido, eu recomendo essa. Eu também recomendo. Pra quem gosta de Battle Shonen e tal. Muitas pessoas conheceram a série pelo anime da Pierrot, né? Que tem seus problemas, mas também pode ser um modo, se vocês não gostam muito de ler mangá, pode ser um modo de se introduzir a série. Não é totalmente fiel, tem muito fillers, mas ao menos você se introduz à série, né? Do primeiro episódio que eu vi, eu lembro que era, tipo, a maior parte dele era filler. Sim, era mesmo, entendeu? Tem muito filler naquela coisa. Mas é um bom modo de introduzir pra aqueles que não querem ler um mangá, entendeu? É uma série boa. Te garanto que é uma série boa, mas não esperem algo que vai mudar a sua vida. Sim, sim, isso é importante. Ela é uma série que... É, ela não é nada inovador no gênero shonen. É, ela não passa esse ar de... Esse frescor que passa, eu acho, por exemplo, quando você lê Boku no Hero, que mesmo sendo uma série que segue um ritmo muito parecido de Battle Shonens normais, ele tem um estilo um pouco diferente, ele inova um pouco no gênero. Soul Sane não é assim. Ela é uma série muito mais quadradona, pelo menos no estilo. Só que ela ainda tem uma trama interessante, tem vários personagens carismáticos. É, tem um pouquinho de etch, se você gosta. É, mas tá aí, é uma série boa, eu honestamente recomendo. Eu gosto mais, por exemplo, do que a próxima que a gente vai falar. Sim. Que é, ó, dando gancho, Capitão Gancho, que é Ouarin no Seraph. É o Seraph. É uma série muito esquisita. Sim. Porque ela sai na Jump Square, sai desde 2012 ou 2013 na Jump Square? 2012. 2012. Aí ela também tem uma light novel, que é lançada pela Kodansha. E essa light novel é o prequel da série principal. Sim. Só que, e esse prequel ganhou um mangá, que sai na Shonen Magazine Edge, eu acho. Então, basicamente, ela sai tanto na Shueisha quanto na Kodansha, a mesma série. E eu não entendi por quê, assim. Eu te explico um pouco por quê. Os autores de Seraph, não, tá, o escritor Kagami, não, Takaya. Sim. Kagami, se não me rola, e é um escritor de novel. Sim. Ele já escreveu várias novels, mas várias, entendeu? E o seu parceiro principal de novels é o desenhista de Seraph, que é Yamamoto. Uhum. Por isso eles trabalhavam na novel muito antes de começar a escrever Seraph. Quando eles saíram, fizeram seus primeiros mangás na Shonen Jump, tipo, que acho que na Square, Kurenai. Sim. Kurenai, que era uma novel. A Square estreou, a Square convidou os autores para fazer uma adaptação daquela novel em mangá. Os dois, entendeu? Na Square. Esses são autores de novel, eles continuam fazendo novel. Foram convidados pra Square pra fazer Kurenai. Se deram muito bem fazendo Kurenai na revista. E aí, quando eles começaram a escrever Seraph por vontade própria como novel, a Square reconvidou eles pra fazer a mesma coisa que eles fizeram com Kurenai, criando Seraph, fez muito mais sucesso. É, só que o negócio é que Ouarin no Seraph saiu em 2012, na Jump Square. E tanto a Light Novel quanto o mangá de Kurenai saíram pela Shueisha. Sim, são independentes. A Novel, que é um prequel de Ouarin no Seraph, que conta a história do Guren Tinosa, que é um dos personagens principais do mangá, ela saiu um ano depois na Kodansha. Por quê? E o mangá também sai na Kodansha. Os autores têm liberdade de fazer o que quiser. São autores já veteranos. Não é unicamente Kurenai. Kurenai foi realmente emprestado. Mas também tem pessoa de Insetsu no Yusha, que também vem antes de Kurenai, que fez um sucesso absurdo como novel, que jogaram eles no mercado da novel e ficaram famosíssimos. Depois fizeram Kurenai, que foi um sucesso grande também. E o autor, Kagami, continuou fazendo outras novels nesse período. Muitas outras. Por isso é um autor que tem um domínio total. O fato que ele decidiu de escrever Ouarin no Seraph na Jump Square, entendeu? É um presente pra Jump Square. A Jump Square não tem ele como contratado. Ele que trabalha por vontade própria na Jump Square. Por isso, foi emprestado. O autor tá ali porque ele quer. Ali. Não é um empregado realmente da Jump Square. Ok, a Jump Square provavelmente paga ele. Mas ele não é... Não tem um contrato de trabalhar como escravo da revista. Por isso ele é livre. Se ele quiser pegar a Ouarin no Seraph, escrever em outra revista, ele é livre. Por isso, como a Jump Square não escreve novels, entendeu? Ele foi pra outra... Foi pra Kodansha, né? E escreveu a novel ali que ele queria escrever como prequel. E a Kodansha disse, por que não? Pega o dinheiro, também eu faço um pouco de dinheiro. Todo mundo fica feliz. É, eu acho... É um caso bem curioso, porque eu falei, a Shueisha também publica novels em muito menos quantidade do que qualquer outra editora. É uma das que menos publica novel, inclusive. Eu só achei estranho e tal, mas igual eu falei, ele tem relacionamento com várias outras editoras. Às vezes ele só achou que era válido pra continuar o relacionamento com a Kodansha, publicar essa novel dele. Mas assim, mas eu acho que a gente estendeu demais nesse assunto específico. Vamos falar um pouco sobre a história. Que olha aí vocês, é a história de um vampiro, demônio e tal. Também. Que loucura, né? Que é o Crepúsculo dos Brothers. Né, que é na broderagem, que rolou uma doença que matou a maior parte, que matou toda a população adulta da Terra que esses vampiros lançaram. Só ficaram as crianças. Só ficaram jovens e crianças. E as crianças, elas eram guardadas, elas ficavam encarceradas pra servir como alimento pra esses vampiros, que eles só se alimentavam de sangue. E a história acontece... Conta a história dos dois protagonistas são o loiro de garoto e o cabelo preto. É um garoto de loiro de cabelo preto. É que eu não quero dar muito spoiler, porque não pode dar. O que acontece mais pra frente é meio... Só que conta a história desses dois meio que lutando pra acabar com os vampiros, só que tem vários plot twists. Seria do primeiro capítulo um plot twist. Essa era uma brisa louca. O mangá em si eu acho, assim, relativamente interessante. Eu acho ele legal... Só que teve uma hora da série que ela deu uma escalonada muito grande. E assim, eu meio que desanimei de ler, sabe? Eu tenho que voltar a ler e tal, eu tenho interesse. Só que teve uma hora que me deu uma broxada. Mas ainda assim, é uma série... É uma das principais séries da revista. É um dos pilares da revista, da Shonen Jump. Depois a gente tem qual? A próxima série que a gente vai comentar, então, vai ser sobre... Samurai X, né? Rurouni Kenshin, Hokkaido Arc, que é o mangá daquele nosso, vai tomar um cu, daquele pedófilo lá, né, do Nobuhiro Watsuki. Só pra lembrar, ele foi acusado de pedofilia, ele confessou que ele cometeu o crime de pedofilia e teve que pagar 10 mil dólares apenas. Primeiro a gente vai, a polêmica em torno da série. Pra quem nunca sabe, né, Rurouni Kenshin tem muita polêmica em torno a ele. E não é uma polêmica leve relacionada à qualidade do mangá ou à história do mangá. O autor decidiu voltar para a revista. Em 2015, a polícia japonesa começou a investigação sobre ele. Sobre ele ter em seu processo pornografia infantil. E ele assumiu a culpa, né? Sim, em 2017 ele foi acusado e confessou o crime. Ou foi no final do ano passado. Nessa época, o mangá, Rurouni, esse mangá que a gente tá comentando agora, ele entrou em hiato, ele tinha acabado de sair na revista, ele tinha saído, acho que, 3 ou 4 capítulos, ele entrou em hiato, e ele voltou recentemente no meio desse ano, com ele pedindo um perdão pelo vacilo. Mas o negócio, tipo, que eu acho bom apontar é que a fiança que ele teve que pagar foi algo irrisório, foi cerca, tipo, de, se não me engano, 6, 7 mil dólares. E ele já livrou, mesmo depois dele ter confessado, ele já se livrou dessa acusação. E aí ele voltou a ser publicado na revista agora. No começo, na volta dele, a série não tinha quase nenhuma publicidade. Ela sempre ficava ranqueada em último, sempre com pouca página, nunca falava de nada. Mas agora já descaralhou de novo. É importante primeiro reparar uma coisa. Você disse, mas por que ele saiu impune desse crime, praticamente, né? E se ele, na legislação japonesa, ele não saiu impune. A legislação japonesa, infelizmente, para esse tipo de crime, chega a máximo 1 ano de prisão ou pagar uma fiança que chega a mais ou menos a 30 mil reais, né? Sim. Isso é um problema muito foda na sociedade japonesa e tal, que eu acho que nem cabe muita gente comentar, porque eu pelo menos não sei nada sobre isso. É muito pessoal, muito histórica do Japão. A própria que virou crime é muito novo. O fato que a pornografia infantil no Japão virou crime é novo e foi mais por pressão internacional. E é uma questão muito cultural que daria um podcast totalmente à parte falar. Então, na sociedade japonesa, com especialistas ele cumpriu de verdade. O crime. Olhando na visão ocidental, pra gente... Acho que nem só ocidental, mas na visão, tipo, de gente, assim, porque eu acho que a gente pode considerar meio que a sociedade japonesa em si pode estar errada, e a população lá pode querer, tipo, achar ruim isso. Mas não é muito o que parece, porque a série vendeu 300 mil cópias. Os editores inicialmente botaram a série em último, como o Luiz falou, porque estavam com medo da repercussão. A FIS, que tava traduzindo a série, deixou de traduzir. As scans deixaram de traduzir também, né, as scans americanas. A scan americana, não sei se foi por essa polêmica, mas certamente a FIS foi por essa polêmica. E com certeza. A Square decidiu continuar, lançar. E sim, inicialmente botava no fundo da revista dizendo, olha, teve essa polêmica relacionada à pedofilia, vamos deixar a série ali, mas pros fãs. Parece que os japoneses não ligaram. É. Não ligaram eles chamam na maciota. Pelo crime que ele fere, não ligam se o fato é que ele não sofreu nenhuma punição gigante, né? Eles não ligam. Eles ligam de comprar a série, por isso o ator tá fazendo seu dinheiro e comemorando o sucesso da série como se deve. É, a série vende em média 320 mil cópias, agora ela está sempre ranqueada em posições altas. É, eu acho que isso cabe um episódio inteiro a gente falar sobre esse negócio que a gente tá conversando um pouco antes, separar a criação e a criatura, né, e tal. Mas é isso sobre a série, ela é a continuação de Rurouni Kenshin. É uma continuação direta, com personagens novos e tal. É, a gente falou também, o traço dele puxou muito pro digital também, que a gente tava comentando antes. Mas eu acho que sobre o que é válido comentar sobre a série é isso. Eu não li, não tive nenhum interesse. Eu não tô lendo esse novo arco, em fato. É, principalmente depois da... principalmente depois da acusação, eu também não tenho nenhuma vontade de ler. É, mas sobre... É isso. Agora falando sobre a principal série da revista, né? Pra sim, animar um pouco aqui. Sim, o One Piece de Square. É, o One Piece da Jump Square, o Kingdom da Jump Square. Detetive Conan da Square? O Detetive Conan da Jump Square. Eu tava tentando achar o da Magazine, só que a Magazine não tem um pilar tão grande, mas... Que era o Fortale, mas agora não tem mais nenhuma série grande assim. Mas a gente vai falar então sobre... All No Exorcist, né? A principal série, a mais famosa provavelmente no Ocidente também, é da autora da Kaoto Kazui. Ela sai desde 2009 na Jump Square. Ela saiu 2 anos depois da revista ser lançada. Ela tem 22 volumes atualmente publicados. É, atualmente, inclusive, ela tá num arco de time skip. Num arco de flashback. Uhum. Fica com as honras de contar a sinopse aí, que eu sei que você curte bastante Meu Deus. É, faz tanto tempo que eu li o primeiro capítulo que é estranho contar a sinopse. a sinopse é bem simples. É que conta a história do Kumururin, que é o filho de Satan. Você tem esse garoto... que é o filho de Satã, e acaba terminando em uma escola de exorcistas. É, ela tem uma temática bem... bem sim, genérica. Então é estranho você... É porque a dinâmica principal no início é o personagem principal que tá aprendendo a controlar os seus poderes, que ele odeia o seu próprio pai, e o fato que ele quer virar um exorcista mesmo sendo o filho de Satã, né? Pra matar o pai dele. Por isso tem toda essa dinâmica no início O começo é bem clichêzão, assim, mas depois a série vai começando também a dar umas piradas e tal. É, agora ela tá num flashback pra explicar uma história, tipo, o passado da mãe, do Rin. Eu entendo que o início é meio lento. Eu gostei muito já do início da série. Então, Eu também. Eu gostei desde o início. A comédia é muito boa. Pra mim, Exorcist tem uma comédia fantástica. Se tem os vários personagens também carismáticos, são ótimos, né, ela consegue colar... A autora consegue colocar ótimas cenas de drama, cenas de luta muito bem desenhadas, o traço dela é fantástico. Às vezes ela é preguiçosa no cenário. É muito bonito. Mas... Uma coisa que eu acho legal comentar é que ela sempre faz umas capas muito bonitas. Todas as capas de All No Exorcist são legais. Elas têm um estilo e tal, muito legal. Eu até tava falando pra você que a capa do volume 22, que é o último que saiu, eu achei muito bonito. Então, é uma série que virou pilar não por nada na revista, ok? É uma série muito amada pelo público japonês e que tem... É muito bem escrita. Tem seus defeitos. A Onus Essos, principalmente com o passar do tempo, vai vendo alguns defeitos, né? É, ela vai dando umas barrigadas, às vezes. Tem alguns arcos que são meio pesados, alguns capítulos. Uhum. É, eu sinto que ela tem uma... ela tem... um ritmo muito pra uma série semanal sendo lançada mensalmente, às vezes. Às vezes coisas que... porque ela tem capítulos também que tem 20 e poucas páginas, 30 e poucas páginas da autora, agora ela tem essa liberdade e tal. É, tem vezes que a série também faz umas pausas durante o ano e tal. E ela... eu sinto que tem algumas coisas que, assim, se fosse numa serialização semanal, dava pra você relevar, porque ia ser 2 semanas e você passava daquela parte. Mas por ser um mangá mensal, você, dependendo do arco, você fica, tipo, meio ano... num arco meio barrigado, e te irrita um sabe? Pouco. Quando você acompanha ele mensalmente, te irrita que às vezes você fica 3 meses onde não aconteceu nada. Sim, a All No Exorcist eu espero acumular vale pra acompanhar. Vale muito a pena esperar pra acompanhar. Eu consigo acompanhar mensalmente. E é uma série que eu gosto bastante. Sim, eu tô esperando acabar esse flashback pra colar de novo nos atuais. Eu praticamente todas as séries eu deixo acumular. Mas, assim, a All No Exorcist não é diferente. É pra deixar pra acumular. A maioria das séries mensais eu deixo acumulando, assim. São poucas as que eu não... São séries mais autocontidas. Eu tenho tipo, um problema com séries, eu esqueço. Eu esqueço que acontece. A All No Exorcist eu reli um tempo atrás, assim, porque eu tinha esquecido o que acontecia, porque eu comecei vendo pelo anime, e depois eu pulei pro mangá, eu tinha esquecido tudo que acontecia. Mas semanal, às vezes passou 3 semanas, eu não li nada, eu tenho que reler tudo. Tenho que ler porque Porque eu esqueci da existência da série. Mesmo com a série que eu gosto, Tokyo Ghoul, eu esquecia sempre da existência. Nossa, se a Tokyo Ghoul era foda. Tokyo Ghoul era fodido. Inclusive, o Tokyo Ghoul lendo os volumes, quando eu comprava pelo Panini, era muito mais interessante, porque... Não sei, a série tem uma... Se você lê ela com as páginas, assim, podendo dar um... deixar o rosto mais longe, assim, pra você entender a composição toda, você consegue entender mais facilmente do que lendo pela tela. Cara, All No Exorcist é a maior série da revista, é a que mais vende, ela vende em média 400 mil cópias, mesmo tendo 22 volumes. Isso é muita coisa. Ela tipo, é a principal série da Jump Square, é o principal pilar, tanto que ela ganhou a capa em comemoração ao 11º aniversário da revista, foi com All No Exorcist. Então, assim, é isso. É a maior série da revista. E eu recomendo também. Apesar daquelas barrigadas, eu acho que ela tem um carisma bem único. E uma coisa que eu esqueci de comentar, que quando você falou da comédia de All No Exorcist, são das duas séries spin-offs que tem na revista, que é o Salaryman... Salaryman do spin-off de All No Exorcist. Que você quer depois? O Salaryman é alguma coisa, que é um spin-off de comédia no All No Exorcist, que sai todo no final de todo o capítulo de All No Exorcist. Tem essa série, que é uma série, um manga gag, um mini manga gag de, tipo, 10, 12 páginas da revista. E isso também acontece com Prince of Tennis. Então essas duas séries têm também essas mini-séries de comédia na revista, sabe? É um negócio pra ver a importância dessa série. Que mesmo o Prince of Tennis vendendo bem menos que a All No Exorcist, ela tem uma publicidade muito grande, ela vai ganhar OVAs. O autor, se eu não me engano, ele é meio que um idol no Japão, assim, ele faz shows e tal. E, tipo, Prince of Tennis é uma série que mesmo sendo não sendo do trio principal, é uma das que mais geram publicidade e tem maior fanbase na revista, porque ela é uma série que tipo, sua popularidade precede dos anos 2000, quando ela saiu, em 1999. Sim. Pra terminar, a gente vai falar agora sobre o spin-off da Jump Square, que ela ficou tão grande que ela começou a ganhar spin-offs. Primeiro rolou a Jump Square 19, que era uma revista que saía de dois em dois meses, que continham vários capítulos extras de revistas da Weekly Shonen Square. Mas depois ela meio que evoluiu pra Jump Square Crown, que é uma revista trimestral. Não foi uma trimestral. Evolução, pra mim foi um nerf. Ela se transformou na Jump Square Crown, que é uma revista que sai a cada 3 meses, ou seja, é trimestral. E agora a Jump Square Crown acabou e ela foi substituída pela Jump Rise, que é basicamente igual a outra, trimestral, só que ela mudou o nome. Essa é uma revista geralmente one shots, igual é a Jump Giga e era a Kamaru Jump e a Jump Next na Shonen Jump. Mas diferente dessas, elas têm séries. Elas são serializadas e têm séries bem famosas, que ficam meio que escondidas com essa periodicidade grande. A gente tem lá Kekai Sensen, ou Blood Blockade Battlefront, que é criado que é do mesmo autor de Trigun, que teve um anime bem famoso pelo Bones e tal. A série vende em média 150 mil cópias. Atualmente ela tem 4 volumes, mas ela é meio que uma. Ela rolou meio que uma continuação, um reboot, quando a revista mudou de Jump Square 19 pra Jump Square Crown, que agora que a continuação é Back to Black. Só que tipo, continua mesmo ali de raciocínio, que ela é meio que uma série meio que episódica, contando sobre um grupo meio que de caçadores de vampiros que tem numa Nova York distópica. É um modo muito simples de resumir. O caos que o Ekekai Sensen. Eu faço um outro sinopse. Essa série é um caos que... O mundo foi invadido por monstros alienígenas e gigantes estranhos, e dentro desse mundo, Nova York invadida por monstros alienígenas estranhos, tem caçadores de vampiros. E um dos personagens principais tem um olho muito estranho. Muito estranho. É que Kai Sensen, eu gosto muito, falando sobre a série já, eu gosto muito do universo dela, mas eu não gosto da progressão da história, porque ela é uma série episódica. Os capítulos em si não avançam muito no desenvolvimento dos personagens. Então isso eu não curto muito, honestamente. Você tem um pulo na história que você não entende como aconteceu. Sim, e por exemplo, pelo menos eu colecionei pela JBC a primeira parte do mangá. Inclusive eu me arrependo um pouco de ter feito isso. A série tem média, assim, tem 3 capítulos por volume. 2 capítulos de 80 cada um e 1 capítulo de 20. É sempre assim, de 80 páginas e 1 capítulo de 20. É sempre, assim, que são 2 histórias episódicas e um pequeno desenvolvimento de personagem. Então, assim, é uma série bem lenta. Eu prefiro o anime. O anime na primeira temporada tem um fillerzinho, a segunda temporada eu não vi toda, mas ele é bem mais interessante. Então, assim, eu honestamente é uma série famosa, assim, ela vende 150 mil cópias, é bastante, mas eu recomendo o anime pra você. O anime tem 2 pontos principais muito bons. A animação, que é fantástica, ok. Tem cenas que você vai ficar com a boca aberta de tão lindas. Tem um episódio, sem entrar em spoiler, que é do xadrez, né? Que não é um xadrez. Né? Que é um jogo especial que do universo, mas é baseado mais ou menos no xadrez, só que de 80 mil vezes mais difícil. Lindo visualmente, muito lindo, recomendo muito. Se você gosta de um anime visual, de ver cenas de animação bonita, recomendo. E a trilha sonora, que é fantástica. É muito boa. Pô, na segunda temporada tem uma bossa nova, muito da hora, uma bossa nova cantada, acho que é em francês ou italiano, você pode me falar, eu não sei, mas eu não lembro, mas é muito da hora. Então, tipo, fica aí, falando sobre a série, ela sai na Square Rise agora, e um negócio que, falando também dessa revista um pouco, que ela é meio que, pros autores, são casos muito específicos, então todas as séries que são serializadas lá são séries famosas, são séries grandes, só que por circunstâncias do autor, porque ele simplesmente quer, ela sai nessa revista. Porque Kai-sensei, igual eu falei, por ela ter essa média muito grande de páginas por capítulo, sempre teve, até quando ela era serializada na Square 19, que era bimestral, ela acabou não enfraquecendo tanto assim, porque 4 capítulos por ano, com 3 ela fecha o volume, então tá de boa. Porém, a gente tem outra série que sai na Jump Square Rise, na Jump Rise, que é The Greyman. Que é uma série que eu gosto muito. Foi um dos primeiros mangás que eu li na minha vida. Só pra poder falar dele. Sim, basicamente. Não, eu não tô zoando, eu concordei só pra falar de The Greyman. Que é uma série que ela saiu inicialmente. É lançada pela Katsura Hoshino. Ela saiu inicialmente em 2004 na Shonen Jump. Ela saiu na leva de Katekyo Hitman Reborn. Pra você ter uma ideia, o tanto que essa série é velha, ela tem muitos anos. Eu não sei contar. Matemática. E ela ficou até em 2008. Ela ficou até em meados de 2007 saindo na Weekly Shonen Jump com uma frequência normal. Depois a autora começou a fazer alguns hiatos. Lá pra 2009, 2010, ela foi transferida para a Jump Square. Na Jump Square, ela ficou fazendo. Ela fazia pausas e voltava, fazia pausas e voltava na revista saindo poucos capítulos. Até que em meados de 2011, 2012, a série entrou em ato. Que ela só foi voltar a ser serializada em 2016, eu acho. Isso eu tô tirando meio da cabeça. E desde então, ela sai nessa revista de uma frequência de capítulos trimestral. Porém, já aconteceram algumas vezes no ano passado, por exemplo, que ela ficou duas edições sem ter capítulo publicado. Ou seja, ela teve 2 capítulos publicados no ano da série. E essa série ela tem uma média de páginas também bem mais baixa que o normal, para uma serialização mensal, ainda mais para uma trimestral, que ela fica em média de 20 a 30 páginas por mês. Teve capítulo que saiu 9 páginas de uma série trimestral, que sai 4 capítulos por ano. Só confirmando a data, foi lançada em 2004, foi até 2009 na Shonen Jump, sendo que 2007 começou a dar aquelas pausas. Depois de 2009 até 2013 ficou na Square, entendeu? Em 2013 entrou em atos total, né? E voltou em 2015 Foi 2015 e voltou na Crown. Nossa, desde então ela teve um volume lançado. É que eu tava animado, mas ainda começou a bad, tá ligado? Mas uma coisa que aconteceu nesse tempo, que o traço da autora melhorou muito, da Katsura Hoshino. A história, ela começa como um Battle Shonen bem padrão, meio apocalíptico, que fala sobre o Alan Walker, que é um aprendiz de exorcista, que ele vai se alistar na Ordem Religiosa Negra, que é a Ordem dos Exorcistas, que lutam contra os Akumas, que são demônios criados pelo Conde do Milênio, que é meio que um cara que que quer destruir o mundo junto com os descendentes de Noé. É um pouco brisado, só que é da hora. E a história começa com uma meio genérica e tal, com uma luta do bem contra o mal, só que aí ela começa a escalonar e começa a ter um cunho muito mais pesado, que mesmo quando ela saía na Weekly Shonen Jump, ela era mais pesada que a maioria das séries. Ela tinha mais mortes e tal. Morre ainda muita gente em The Greyman. E agora ela tá ficando muito mais complicada, inclusive nos arcos atuais. Que começou a ter coisa assim, eles começaram a explicar o nome, tipo, de onde vem The Greyman, o nome tem um significado na trama em si, e começou a ter muito plot twist que, tipo, você não imaginava que uma série shonen, um battle shonen, ia ter isso, tipo, isso tava planejado desde o começo da série, só que, tipo, era impossível de não estar planejado, assim, o autor não tirou do cu essa solução. Então, assim, ela tá muito legal, tô gostando muito da progressão da série, mas, infelizmente, ela sai muito pouco capítulo por ano. Ela sai em média 100 páginas por ano. Assim, quando é muito. Mas assim, cara, The Greyman, eu gosto muito de The Greyman. É uma das minhas séries favoritas. Por muito tempo foi, tipo, o meu mangá favorito. E eu tenho um carinho muito especial por ele e fico feliz dele estar sendo publicado. Porém, igual eu falei, ele sai trimestralmente e nem é certeza que ele sai na revista. E um negócio legal dessa revista, como The Greyman é a principal série dela, porque ela vende em média 400 mil cópias, ou seja, ela vende o mesmo tanto que a Ono Exorcist, mais ou menos. Então, é uma série muito grande. Ela ganha capa e página colorida em toda edição, sim, praticamente. Então, desde que ela começou a ser publicada nessa revista, que faz, sei lá, uns 10 capítulos, isso dói um pouco, porque é em 2015 que ela começou a sair aí. Ela tem página colorida em todas as edições. Eu acho que teve duas ou três que não teve. Então, assim, é bem legal ver isso. E The Greyman, assim, é uma série que eu gosto muito dela, mas eu recomendo ela fortemente. Só que eu não recomendo você começar a ler agora, porque tipo, toda vez que sair um capítulo novo, eu preciso voltar uns 3 capítulos antes pra entender o que tá acontecendo. Porque além de demorar muito pra sair um capítulo, assim, 3 meses no mínimo, a história tá num ritmo que mesmo se ela fosse sair mensalmente ou semanalmente, ela ainda seria um pouco complicada, sabe? Então assim, muito. Ela tá continuando a série como muito lento, mas como não fosse trimestral. Por isso ela não faz um capítulo pronto pra uma série trimestral, pra 3 meses. Ela faz como fosse uma série semanal. E se você ler junto, você vai conseguir engolir muito bem aquele conceito, aquela sequência de capítulo, entender muito melhor. Sim. Já que ela é feita como uma junção, sim, aqueles 20, 30 páginas que ela lança por capítulo, né? Desde que ela começou a ser publicada mensalmente na Jump Square, ela possui um ritmo muito mais de um volume a um capítulo inteiro, não capítulos separados, desde que ela começou a sair mensalmente. E assim, e é importante avisar que a Katsura Hoshino, obviamente, ela faz isso porque ela tem vários problemas de saúde, tipo... Na serialização dela, na Jump, ela já, tipo, teve uns 3 problemas diferentes. Ela teve uma vez, ela quebrou ela deslocou a nuca, o pescoço, alguma coisa assim. Aí depois ela teve uma doença, depois ela quebrou o braço. Então, tipo, ela é muito azarada. E agora ela tá lançando assim, espero que a série acabe. Ela tá no arco final, só que esse arco final pode durar muito tempo ainda. E do jeito que parece que vai durar um bom tempo ainda. Mas, cara, eu honestamente recomendo The Greyman. Eu gosto muito de The Greyman. Assim, é uma dos meus mangás favoritos. E aí, só pra comentar também, tem outra série que atualmente ela tá em ato, eu não me lembro. Que é Bokuei no Beach. Tá em ato. É uma série que saía na Monthly Shonen Jump, sabe? A famigerada, que é a Jump Square, a sucessora espiritual. Só que ela entrou em ato, eu acho que em 2004 ou 2003. E ela foi voltar mais de 10 anos depois na Jump Crown. E uma coisa curiosa sobre essa série é que ela sai 2, 3 capítulos por edição da Jump Crawl quando ela tá sendo serializada. Parecia até que tipo, os storyboards estavam feitos, só faltava o autor desenhar. Tanto que ela entrou em ato por causa do desenhista, que é o mesmo desenhista de Dragon Quest que saiu na Shonen Jump na época que saía. E eu não conheço muito sobre a série, sim, só que ela tem um público muito bom. Eu lembro que ela vendeu bastante nas primeiras cópias. Então ela é uma série bem forte também na revista. Só que ela entra em ato e quando ela volta ela lança vários capítulos. Mas tá aí, né? tá tentando. O Descendente tá tentando continuar. Não, então a gente tem que fazer a última consideração, que é a mais importante de todas. Qual é a situação de World Trigger na revista? Ah, sim, tem isso. Eu acho que isso ainda tem um tempo. A gente ainda precisa ver a série estrear, provavelmente te dar alguns meses. Mas igual que a gente descobriu hoje, que ela já vai começar na revista com uma capa. sem página colorida principal, mas com uma capa, já pode ver que os editores estão apostando bastante nela. Ela não vai estar lá só por problemas do autor, sabe? Eles estão realmente planejando uma... É que o World Trigger se entregue na lineup da Square e talvez até vire um dos três pilares da revista. World Trigger pode sofrer de um problema, que é perder o público. O público foi embora, o público vazou. A série vendia 300 mil unidades por volume, que é uma ótima quantidade, O que faria a série ser um dos pilares da revista. Facilmente. Se torna a terceira mangá que mais vende na revista, e dependendo de quanto dura Kenshin, que é Samurai X, poderia ser o segundo pilar, inclusive, porque se Kenshin vai durar mais um ano, Vamos dizer assim, não podemos considerar pilar realmente. Mas se dura mais de um ano, que é provável, sim, podemos já botar ele como pilar. World Trigger, mesmo assim, deve ser no mínimo o terceiro pilar da revista. E sim, é estranho agora que eu pensei que a gente usa o fator de três pilares quando pra um prédio é melhor ou menos ter quatro pilares, algo par. É porque, na verdade, que chamavam de... o Tri de Ferro, né? Que eram os três maiores que veio da Shonen Jump com Naruto e Bleach One Piece, que eram os três sucessos. Que esses pilares, assim, variam muito. Se eu não me engano, teve uma época na Shonen Magazine que ela tinha, tipo, duas séries principais só. E tinha outras várias que ficavam, tipo, no mais ou menos, sabe? Elas vendiam muito, elas vendiam mais que a maioria das séries, só que ser não pilar bastante pra ser uma série de sucesso. Então, voltando, o World Trigger vai virar o terceiro pilar da revista, né? Então, a série vai chegar das cópias dela, né, que ela vender, modificando muito a revista. Os editores vão ter que dar muita mais atenção nele. Por isso, vai ter que tirar a atenção de alguma série como Soul Sei. Talvez perca um pouco da sua atenção, né? Sim. Vamos ver. Também World Trigger vai ter que lutar por uma coisa. Ver quanto público vai conseguir manter nessa migração. Temos série como The Gray Man, que conseguiu manter muito bom público mesmo depois de tanto tempo de ato, né? Sim, sim. Berserk já teve menos vendas, assim, Só lembrando, depois dos hiatos. Então pode acontecer da série ter um baque em vendas depois desse hiato, né? Eu creio que é menos provável, porque mesmo depois de World Trigger ter entrado em hiato, no ano passado, em abril, lançou o volume novo. E ele vendeu o mesmo tanto. Eu sempre falava na minha análise que o World Trigger é um guerreiro. É uma série que tinha tudo pra cair em vendas e nunca caía. A série não teve um anime que era de sucesso estrondoso, mas continuava aumentando. Terminou o anime, todo mundo agora cai as vendas, não caiu mesmo com o anime terminando. Entrou em hiato. Ficou fazendo pausa, não caiu a venda. Entrou em ato, não caiu a venda. É uma série guerreira. É uma série que, incrivelmente, o público é muito fiel. O público de World Trigger é fiel demais. Eles ficam aí pendurados pra saber quando a série vai... Ficaram pendurados pra saber quando a série vai voltar. E eu acredito que a série não vai ter grandes perdas de venda. Não vai ter. Sim, espero. E agora na Jump Square, mesmo que ela tenha apenas perda de venda, ainda assim seria uma série muito famosa, muito grande. Então, eu realmente acho que tudo de melhor pro World Trigger. A única coisa que eu tenho um pouco de dúvida é que o World Trigger já tem um ritmo muito lento. E eu não sei se numa serialização mensal isso pode... Eu acho que isso pode causar um problema nela, sabe? Eu acho que o autor tem que aumentar um pouco o ritmo. Eu comentei um leitor. Eu acho que a série... A lerdeza de World Trigger funcionava como uma série semanal. Agora que é mensal, ela pode sofrer com o mesmo problema que sofre Exorcista, que é muito lento em certos momentos. Então World Trigger, pra mim, o autor tem que se adaptar ao ritmo mensal, fazendo o ritmo um pouco mais rápido pra ficar mais prazeroso a leitura. Porque se seguir o ritmo semanal, pode ficar chato. A gente pode dizer que o World Trigger, né, vai se tornar um dos pilares da revista. Isso é certo. Quanto vai ser pilar? Você vai conseguir manter suas vendas? Você vai ter um pouco de queda de vendas? Vai depender do seu ritmo, de quantas pessoas vão migrar. Então, vamos depender. Fato é que o World Trigger está entrando numa revista onde ele vai ser muito bem aceito. Se espera. Com muitos mangás legais que vocês também podem ler. Que os japoneses, a Jump Square vai sair ganhando também, porque eu tenho certeza que muitos japoneses vão começar a gostar muito mais da Square, assim podendo aumentar as vendas da própria Square, né? Sim. Eu tenho um pouco de medo que o público do World Trigger eu sinto que é um pouco mais jovem do que o público da Square. Mas faz tanto tempo que tá em atos que o público da World Trigger já cresceu. Já tá tentando pegar a pensão, cara. Já tá pedindo dinheiro da Previdência. Sim. Não, não, vai. Eu realmente acho que é um ótimo futuro para o World Trigger. É, a gente sabe que... Sim, a gente não sabe nenhum making-off, mas eu tenho certeza que a situação do autor... A saúde do autor ainda não melhorou 100%, né? E se não fosse assim, a série nunca voltaria, provavelmente. Sei lá. Ou demoraria muito mais. Então, fico feliz. Eu espero que o autor volte, né? Volte 100%. É, lançando muitas páginas por mês, porque a série é meio lerda, então ela precisa disso. Mas, velho, eu acho que é isso, né, velho? Eu acho que, no geral, a gente conseguiu dar um panorama um pouco geral da Jumpscare, como é que ela tá atualmente. A gente não falou de todas as séries, tem séries que vendem menos e séries novatas que eu acho que não vale muito a pena comentar, porque a gente ainda nem sabe se elas vão continuar ou não na revista. Qualquer coisa, você só lê minha análise na Talk, tá ali pra isso. Sim, sim. Sim, mas no geral é isso. Talvez o podcast fique um pouco maior que o normal, né? Porque eu acho que a gente exagerou um pouco na... Tipo, o Neculinha até falou pra mim que era melhor a gente não comentar a Jump Crawl, só que eu falei assim, eu fiz esse episódio só pra falar sobre The Grammy e eu não vou conseguir falar. Exato. Então, assim, desculpa pelo tamanho, talvez a gente divida em duas partes ele. Mas no geral é isso. É, a gente vai tentar agora, a gente vai tentar de novo uma periodicidade, talvez um pouco maior do que o normal, 3 semanas mensalmente, pra pelo menos ter todo um dia certo pra sair um episódio. É, isso a gente ainda vai ver nos próximos dias. E no geral é isso, né? Muito obrigado pelo episódio. Pela presença. Sim. Eu prometo que estamos tentando fazer um podcast muito especial sobre Inumaru Zumou. Sim. Estamos tentando. É que tá foda. É que a gente queria gravar com uma convidada e eu acho que o convite ainda tá de pé. Só que, igual falou, na época deu um problema que eu tava nas minhas provas finais e tal e não deu pra gravar. A gente queria lançar junto com o primeiro episódio do anime. É, infelizmente não deu certo. Aí a previsão já é lançar junto com o último episódio do anime agora. É, se pá, né, velho? É, mas, assim, realmente foi um negócio... Eu queria até pedir desculpa depois pra Jussara, né, que ia gravar com a gente. E já tô até convidando ela de novo, porque foi realmente por total e 100% culpa minha que não rolou a gravação. Mas é isso, velho. A gente ainda vai gravar esse episódio. E muito mais outros. Eu quero fazer um episódio também sobre World Trigger mais pra frente. E várias outras séries. Eu acho que a gente já tá pegando o ritmo agora de um podcast pra poder pegar esses pegar temas de séries específicas e tal. E vamos lá, né, velho? Até a próxima. Até a próxima, pessoal.